Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, o programa mais universitário da Rádio Portuguesa. We'll be right back. Este mesmo é lindo, o nosso programa é lindo. As conversas de esquina estão de volta, sim. Hoje joga-se a final da Liga dos Campeões, às 19h45 na RTP1. Há aqui pessoas a manifestar-se. Amanhã também joga o Sporting para a final da Taça de Portugal. Mas hoje, mas, e há gente aqui também a manifestar-se. Um grito pelo Sporting, vá lá. Sporting! Um grito pelo Chelsea. Não há. As conversas de esquina, então, aos sábados às 18h03 aqui em www.radiozero.pt. Tem também a nossa página no Facebook, www.facebook.com/conversasdesquina, onde têm acesso a todos os programas e também vão ter acesso a este programa quando o autor assim decidir e tiver paciência para abrir a internet móvel, que não lhe dá velocidade absolutamente nenhuma. Damn it, Vodafone. Bem, mas hoje temos gente realmente interessada no nosso programa. Temos pessoas capazes, pessoas com carisma. Porque antes do programa estivemos a falar do Rock in Rio, lembrei-me da Roberta Medina. Temos pessoas da Tuna, do Whisky Space, a maravilhosa Tuna, que merece uma salva de palmas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, antes de mais, um abraço também especial para Duarte Lima, que está em casa a ouvir-nos. Depois de três meses na prisão, a ouvir-nos o nosso programa, a ouvir o nosso programa sempre nos calabouços da judiciária, com orgulho que ele está hoje em casa a ouvir o nosso programa através da emissão online. A primeira pergunta que eu tenho é: o que é pertencer à Tuna? O que significa pertencer à Tuna? Sim, podem escolher, eu continuo a encher chorizos. Sim. O que é pertencer à Tuna? Sim, o que é que isso significa? Muito bom. Vá, comecem a falar. Sim. Pertencer à Tuna significa pertencer a uma família, porque nós passamos tanto tempo juntos a trabalhar para o bem comum que criam-se laços tão fortes que acabamos por... Somos quase todos como irmãos. Os veteranos, os mais velhos, e nós os mais novos. E os calores, pronto, são aqueles. Os renegados. Não, eu gosto muito de vocês. Apetece-me agora fazer-te uma pergunta, que é: quem é que vais nomear? Porque isso parece muito, muito com este de casa dos segredos. Fanny? Não, Fanny não. Os nossos outros dois convidados também estão dispostos a dizer o que é pertencer à Tuna, o que é que significa? Sim, na rádio normalmente não há tempos mortos. Pertencer à Tuna, é isso, como a Sofia respondeu. Sim. Em termos de, pronto, é pertencer a essa família. Essa família, pronto, nós somos ligados pela música, e é isso que nos faz mover. Só que, independentemente disso, criamos sempre laços uns com os outros. E não dá bem para explicar o que é pertencer à Tuna, a não ser quando se está lá dentro. E isso é certo. Não dá para explicar: ah, como é que é estar na Tuna? Porque são coisas que se vivem tão intensamente, tão lá dentro, que só quem consegue chegar lá e chegar ao ponto de convívio uns com os outros é que consegue viver mesmo o que é estar na Tuna. Podemos tentar ir, mas é, viver aquilo a sério não dá bem para explicar. Isto é a minha opinião. É porque estás completamente apaixonado pela Tuna. Já são muitos anos. E são muitos anos, por isso é que... Pronto. Muitos anos a virar frangos, é verdade. Onde é que vamos ver a final da Liga dos Campeões? É a pergunta que eu te faço agora. Eu acho que não vou ver. Não. Não. Hoje não posso. Não. Hoje à noite tenho planos, não vou poder ver. Sim. Isso é uma coisa, a Tuna tira-nos bastante vida. Mas é compensador. Porque... É sim. Compensador, disse isto. Isso é isto, sim. É sim. A questão de estarmos na Tuna é uma partida, ou seja, a partir do momento que nós decidimos estar na Tuna, enquanto candidatos, significa que nós temos de nos entregar, porque não é possível estar-se em algo que nos exige tanto tempo, tanto trabalho e tanta dedicação sem nos darmos completamente. E é por isso que nós, se calhar, em vez de irmos ao Rock in Rio para a semana, vamos estar no Apocalipse Piano, e se calhar, em vez de nós estarmos em festas de anos ou irmos de fim de semana com os nossos amigos, acabamos por ficar com a Tuna e acabamos por fazer tudo em Tuna, mesmo as coisas que não são de Tuna, porque a partilha é tanta, a dedicação é tanta, que se criam laços fortes e que nós temos sempre aquela vontade de os manter fora das quatro paredes do menos dois do Whisky. Confesso que também eu gosto muito de atum. Olha, Ana Teixeira aqui, nós que andámos antes deste programa a ver imagens de uma página do Facebook chamada do Salão Neurótico, epá, é muito bom, dá para umas boas gargalhadas. Mas voltando ao tema da Tuna do Whisky, temos também outra menina aqui connosco, a Carolina. É verdade. Que lhe falta ela dizer o que é pertencer à Tuna. Qual é que é o sentimento que tem a pertencer à Tuna? É quase como uma religião. É quase. Eu, por exemplo, Pronto, temos mais... Nós os dois temos cargos de maior responsabilidade. Ele é o magíster e eu sou a coordenadora artística. E, portanto, a Tuna, neste momento, é a minha vida. É o centro da minha vida. Porque é preciso planear ensaios, é preciso planear atuações, é preciso fazer espetáculos, montar tudo. E essa também é uma das outras partes da Tuna. Não é só... as festas, não é só os encontros, os festivais, é também a preparação para tudo isso. E dá muito trabalho, mas é muito recompensador. Há bocadinho, a Sofia falava na questão do tempo e que se coloca coisas à frente, coloca-se a Tuna à frente de certas coisas que vocês querem fazer na vida. A Tuna retira-vos mesmo muito, muito tempo daquilo que nós chamamos de vida social? É sim. Posso responder? É assim, retira algum tempo. Mas, por outro lado, é aquilo que a Sofia estava a dizer. Nós acabamos por construir na Tuna toda uma relação com aquelas pessoas que acabam por ser os nossos amigos, as pessoas com quem nós passamos a maior parte do nosso tempo. Nós estamos ali fechados numa sala a ensaiar, vamos para Coimbra, vamos para o Algarve, vamos todos juntos, dormimos todos juntos, fazemos tudo todos juntos. E, ao fim e ao cabo, isso acaba por ser também a nossa vida social, não é? A expressão fazer tudo juntos... quase tudo. Sim. É uma espécie de sociedade secreta, sim, quase. Acaba por ser. A Tuna tira-nos o tempo que a gente quer que ela nos tire. Porque nós, o tempo que nós perdemos na Tuna acaba por ser inconsciente. Se a gente se entrega de tal maneira, nós, quando damos conta, estamos rodeados. A Tuna está 24 horas por dia na nossa cabeça. Mas acaba por ser inconsciente, porque a entrega acaba por ser tanta, porque não se nota. O teu dia-a-dia passa a ser tão natural, e quando estás a ver, tiveste segunda-feira com a Tuna o dia todo, terça-feira com a Tuna o dia todo, quarta, quinta, sexta, mas não é por mal. Não é que a Tuna te faça fazer isso, tu é que fazes fazer isso. Tu é que decides dar aquele tempo à Tuna. Ok, há alturas que se calhar tens de ter mais obrigações em teres... Imagina, é preciso ter ensaios todas as semanas, porque vamos ter o Apocalipse Piano. Aí... pronto, tens a responsabilidade de ter que ir lá. Pá, por muito que... hoje não me dava assim tanto jeito, não queria tanto, mas vai ser preciso. Isso, há situações e situações, mas quando dás por ti, estás a tirar o teu tempo. Podias estar com outras pessoas, com outros amigos, etc. E estás com a Tuna. Não é, quer dizer, eu continuo a ter amigos fora da Tuna. Tenho... e eles sabem perfeitamente o que é que a Tuna significa e acaba por ser... se tu quiseres conciliar, dá para conciliar tudo o que tu quiseres com a Tuna. Basta só tu quereres. Tens de dar tempo a isto, tens de dar tempo àquilo, e é isso. Aquilo, a Tuna acaba por tirar-te o tempo que tu quiseres. Não, não, não te rouba o tempo, não é? Quem está na Tuna não tem vida, não é bem assim. Se tu quiseres, só não tens vida se tu quiseres. Eu falo por mim, eu neste momento não tenho tanta assim vontade de ter uma vida para além da Tuna, por isso restringe a minha vida à Tuna. Mas, podia ter, mas por obrigação ou porque assim o queres? Não por obrigação, porque ninguém supostamente deve estar lá obrigado. Aliás, porque a Tuna é um sítio que deve estar... não existe nenhum contrato, não existe nada. Acaba por ser um hobby. Mas não deve ser visto como apenas um hobby, deve ser visto como uma responsabilidade. Mas acaba por ser... tu estás lá porque queres, porque gostas. E... a partir daí deixa de ser uma obrigação. Se tu queres lá estar, já não és obrigado a lá estar. Se não quiseres, vais-te embora. A porta está sempre aberta. Aliás, eu acho que no dia em que a Tuna passar a ser uma obrigação para alguém, significa que o dia de sair chegou. Sim. Porque eu vejo brincar a Tuna como um hobby, como um escape do meu dia-a-dia. Para mim, ter aulas e seguir ir para a Tuna é para relaxar, por muito stress que nós tenhamos. Está completamente fora dos livros, dos apontamentos, dos stress do ISCS. Eu vejo isso como um escape, como um hobby. E se eu escolho dar mais ou menos tempo, é porque eu acho que devo dar. Mas no dia em que eu achar que a Tuna passou a ser uma obrigação para mim e não um hobby, eu sei que nesse dia eu tenho de arrumar a guitarra e ir-me embora. Opa, que frase tão... tão bonita. Na Tuna, há uma pessoa que saiu de lá. Que saiu, não. Não sei se continua, se não. Mas há uma pessoa que chegou a finalista do Ilus. Ficou em segundo lugar e agora lança-se para uma carreira artística solo. O Martim trouxe alguma imagem positiva ou trouxe mais popularidade à Tuna? ou não houve assim tantos ganhos como isso? É assim, quando o Martim atuava connosco, sem dúvida que havia assim uns aplausos mais entusiasmantes, e gritavam por ele, e tínhamos raparigas assim muito, muito interessadas na tuna, assim, de repente. Eu, quando estive em Salamanca, há umas semanas atrás, falei com uma rapariga de Leiria, e ela lembrava-se da nossa tuna por causa do Martim. Ela... Mas o Martim continua na tuna ou já... Atualmente já não está ativo. Ok. Mas ele saiu do Ídolos e ainda continua a fazer espetáculos. E isso demonstra bem a paixão que se tem pela própria tuna. Foi uma opção dele ou vocês também quiseram que ele se mantivesse pela popularidade que, não, que tinha? Não, foi a opção dele. O Martim fazia parte da coordenação artística na altura e esteve afastado por causa do Ídolos. E quando voltou, foi a opção ele... Nós já sabíamos que não podíamos contar com ele a 100% e foi a opção dele continuar a... Pronto, ele continuou, quando chegou, voltou a ensaiar-nos, como antes de ir para o programa, e voltou a atuar connosco, foi de tudo uma opção dele. Nós não chegámos, e o Martim, passa lá a atuar connosco, para a gente só ter mais... Só para sermos mais famosos. Isso não aconteceu. Nós ganhámos bastantes coisas com... Vamos ser sinceros que houve coisas que ganhámos por ele ter ido ao Ídolos, é verdade, mas... Eu falo por mim, nós já tínhamos ganho muitas coisas com o Martim, em termos artísticos, muito antes dele estar nos Ídolos. Ele foi ensaiador no ano anterior de ter ido para o Ídolos, e aí já tínhamos ganho imensas coisas, se calhar mais. Pronto, ganhámos se calhar um pouco mais de nome por ele ter ido para o Ídolos, e cá fora passou a ser a tuna do Martim, por exemplo. Mas não vejo isso... Como é que vou explicar? Não... Acho que ganhámos, é certo, alguma exposição nesse sentido, mas dele ganhámos, não foi só por ele estar no Ídolos, ganhámos bastante dele muito antes de ter aparecido o Ídolos, porque ele levou-nos a um patamar, por exemplo, musical, bastante bom. É isso mesmo, hoje as conversas de esquina dedicam a sua hora de emissão à tuna do Whisk, se pois estamos verdadeiramente em direto, porque hoje é sábado, não é? Digam que sim. Sim. São 18 horas, não são? São. Não é meio-dia de sexta-feira, pois não? Não. Nem estivemos cerca de 40 minutos à espera para gravar, pois não? Não. E seguimos vamos todos jantar fora, não é? E tu vais à noite sim. Fados connosco. E para os copos. Fados. E para os copos, sim. Mas de plástico ou de vidro? Isso é relativo. Pode ser. Não, há mais experiências com copos de vidro. Pois, nomeadamente posso. Atores dos Morangos com Açúcar que sofreram um bocadinho na pele. Ah, filho, desde que seja álcool. Felizardo, eu também sou. Pois é, era o Tiago Felizardo. Tiago, és da família dele? Não. Ah? Acho que não. Mas tens traços do rapaz. Sim. Que eu saiba, não somos da mesma família, mas temos o mesmo apelido. Ia acontecer. Pois podia, duas famílias separadas pelo tempo. Olhos d'água, está a dar outra. Ah, já deu! Dava nas madrugadas da TVI. É verdade. Quantas noitadas? Pai, há uns dois dias estava a ouvir na televisão, tipo do quarto ao lado. E antes disso deu os Jardins Proibidos. Mas pronto, belos tempos, a ver o Big Brother. Quando a vida era mais fácil, não era? Exato. Sim, é isso. Tempo. Vamos então continuar aqui com a tuna do Whisk. Já de seguida vamos falar do evento da próxima semana. Mas para já, mais uma musiquinha aqui nas conversas de esquina. Até já. Estamos então de volta para a segunda parte da tua cara, não é estranha. Alguém que faça de Cristina Ferreira, se faz favor. Alguém que tenha assim um som estridente. Boa noite! Boa noite! É isso. Luciana Abrão! Uma salva para a Luciana Abrão. Não, estamos de volta às conversas de esquina. Hoje estamos aqui a falar com alguns membros da Tuna do ISCS, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Um instituto muito, muito bonito. Fica longe, como tudo, mas é muito bonito. Eu às vezes estou em Monsanto e começo a pensar bem, estou no interior do país. Mas, meninos, expliquem-me o que é que vai acontecer na próxima semana. Acho que é assim um espetáculo... Ok, há o Rock in Rio, mas não é isso que vocês... O que é que vocês me explicam? Vai haver algo melhor que o Rock in Rio. Roberta Medina, ela própria já escreveu uma crónica a dizer que vai existir uma coisa melhor que o Rock in Rio no próximo fim de semana. Estão. Recebemos uma carta a tentar mudar o dia, mas nós temos... Não, a gente não tira o apocalipse que se vier neste dia. E a Roberta Medina não foi ter contigo a dizer, tá, você tem carisma, não. Eu disse, não dá. Não dá, não, não dá, não, não, não dá, vai não, dar. Não dá. Ah. Os nossos fãs não deixam. Ai. Sim, mas explica-me lá o que vai acontecer no próximo fim de semana. Música, copos, festa, tudo e mais alguma coisa. Isso vai haver tudo. Dia 26 Sim. É o 14º Apocalipse Piano. É o nosso encontro de tunas, em que há isso tudo. Há música, principalmente, há festa, há copos, há amizade entre tunas. E é uma ótima maneira das pessoas verem o outro lado das tunas. Não ter aquela imagem das tunas. Tunas é Bedeiras. Ou tunas é... Pronto. Não é só. O Apocalipse... Ah, não é só. Não vou dizer que não é. Mas qualquer... nós dissemos há bocado que isto era uma família, é tipo um grupo de amigos. É uma coisa. Nós temos o nosso grupo de amigos da faculdade. O que é que nós vamos fazer quando vamos sair para... Vamos para os copos. É igual. A diferença é que nós juntamos isso à música. Nós não vamos estar em palco com garrafas e a beber, isso não acontece. Nós trabalhamos, o Apocalipse que se vier é como se fosse quase o resumo do nosso ano. Começou em setembro. E então nós começamos o Apocalipse que se vier. Nós abrimos o Apocalipse que se vier, nós fechamos o Apocalipse que se vier. E enquanto... isso vale tudo pela música. A parte da festa, acaba o Apocalipse que se vier. Vamos para a festa. Vamos para a festa. Nesse espaço... É a música que reina. E quais é que são as tunas que vão estar presentes? Então, acho que se tunis. mais. Tuna Económicas. A Económicas e a Tumacanénica. A Tumacanénica, que é de Leiria. E onde é que se vai realizar? Vai se realizar no ISCSP, na aula magna Adriano Moreira. Ok. Fica no Polo. Horas. É mesmo no Polo, é mesmo no ISCSP. No Polo Universitário da Ajuda, aquela faculdadezinha branca. Sim. Olha. Parece um reformatório, sim. Exatamente, sim. Neste momento há aqui muita exaltação porque as meninas descobriram que o David Luiz vai ser titular e então podem ver aqueles caracóis maravilhosos. Vocês sabem que é o David Luiz, não sabem? Sim. Ah, sim. Eu também fico só que é o Roderico, ponto. E já lá está. Sabes que é o David Luiz e o Cardoso? O Cardoso eu sei quem é. Um calor na nossa tuna. Que se chama Cardoso. Mas e que então, ele é igual a David Luiz. Tem então... tipo uns caracóis. Ah, então, sim, ele sim. Quando sim, entrou, sim. Nós começámos a chamar David Luiz. Só que depois havia a cena, era o David Luiz e o Cardoso. Na altura eram os dois do Benfica. E nós dar aquilo era. Era o nome Cardoso era... e era David Luiz de aspecto. Então não conseguíamos escolher. Ah, tu podia colocar o nome daquela personagem dos Simpsons, que também tem os. Ninguém aqui vê Simpsons. O Sideshow Bob. Exatamente. Queria matar o Bart, sempre, não é? Vocês sabem mais coisas dos Simpsons do que eu, mas... Sempre, já somos mais velhos. Ah, sim. Quais é que são as vossas idades, já agora? Eu tenho 22. Ah, és novinho. Eu tenho 20. Tenho cerca de 32, também não é por aí. E digam-me uma coisa, quais é que são os requisitos mínimos, ou será que existem requisitos mínimos para entrar numa tuna académica, nomeadamente na tuna do ISCS? Boa vontade e paixão para aprender alguma coisa. Ir para onde? Paixão. Ah, paixão, percebi, ir para o chão. Também acontece. Não existe pré-requisitos. É ter vontade de ir, ter vontade de ficar. Mas, por exemplo, fica. Uma pessoa como eu, que tem voz de cana rachada, de vez em quando liberta uns agudos um bocadinho complicados, e que tem a mesma habilidade para tocar um instrumento como para um chinês falar português. Como é que... chinesa no falar teu muito caso, bem português. No teu caso, a tua solução era ir para as bandeiras. Geralmente é isso que acontece. Fazer como vendo com as bandeiras mas e... Não, Eu enrolo as bandeiras sempre, é horrível. Não, a gente não está lá à procura de cantores de excepcionais. Talentos. Isso, tu às vezes soltas uns agudos e começas a saber controlar os teus agudos. Isso aí é uma coisa que aprendes, tal como instrumento. Podes demorar anos a aprender um instrumento, mas vais aprender. Sempre aprender qualquer coisa. Eu, por exemplo, não consigo tocar a música que eles consideram mais fácil na tuna, que é Nefertiti. Para mim é o pânico tocar. Que já passou. Para mim, aquilo é complicadíssimo tocar e, no entanto, consigo tocar coisas que para eles é mais complicado, como a Capas do Tejo, que nós vamos tocar no festival, ou a Canção do Engate. Para mim é muito mais fácil de aprender do que aquelas que eles consideram mais fáceis. Atenção, a Nefertiti são... Quatro acordes. Sim, ré, sétima, ré, lá. Cinco acordes. Só. Mas vai, é complicadíssimo. Em compensação, depois está a tocar coisas com... Que nós achamos muito mais complicadas. Vocês para o espetáculo da próxima semana já têm o alinhamento preparado? Já sabem o que é que vão, o que é que vão tocar? E como é que está esse estado de nervos? Já é uma coisa natural, vocês ainda... Chega àquela altura, já 3, 4 dias antes, não consigo dormir. Em que vamos para a cama e é uma cena que não nos sai da cabeça. Eu hoje tinha com a tuna, não me lembro bem do sonho, mas sei que era com a tuna. E nos últimos tempos eu tenho sido sempre sonhado com o apocalipse cristiano, se vai correr bem, se vai correr mal. A última vez que sonhei com a tuna, sonhei que nós íamos a Londres. Isso era bom. Mas isso a pressão já começa... Quem nos quiser convidar, que esteja em Londres. Ou no sítio qualquer, nós vamos. Rua Marinho de Lessa. A pressão já começa a sentir-se nesta altura. Eu acho que o pior vai ser dia 26, mesmo antes de nós subirmos a palco, em que vamos estar nervosos, porque é o culminar de um ano, é o culminar de centenas de horas de trabalho, ali fechados, a ver pormenorzinhos que fazem toda a diferença e realmente ver se aquilo vai funcionar ou não e se vamos finalmente pôr o Adriano Moreira todo de pé. Mas o ano ainda não acaba, portanto, quem quiser dar-nos alguma atuação... Até julho estamos ativos, por isso, quem quiser, nós continuamos a atuar. Só fazer aqui uma pequena pausa, porque acabou de chegar a nossa especialista em futebol, a nossa Luís Freitas Lobo, da Rádio Zero. Uma contratação absolutamente espetacular. A quem eu pergunto, minha querida amiga e companheira desta vida, acaba lá de comer chocolate que eu estou com pressa. Na segunda-feira foram divulgados os convocados da Seleção Nacional por Paulo Bento Paulo Bento não apareceu com risco ao meio. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Tenho a dizer que eu sou uma pessoa que não gosta muito de mudança, portanto essa falta de risco ao meio afeta-me profundamente. E agora Portugal vai ganhar o Euro ou vai ficar pela fase de grupos? Eu espero sinceramente que vá ganhar, porque senão alguém vai levar uma carga de pancada que depois não se levanta no dia seguinte. Então é o Sporting amanhã, contra a Académica. Não sou o meu Sporting vai ganhar e acabou-se. E vai ganhar quanto? Quanto é que tu achas que... Eu voto uns dois golinhos bem mandados. De quem? De quem? Isso já não sei. Que do Ricky van Wolfswinkel? Sim. E do Capel? Pode ser. Todos do Van de Svinkel. Pá, não, que te dito que esse coitado anda sempre sozinho, corre demais, tadinho do rapaz, temos de dar oportunidade aos outros, não é? Ele não pode jogar sozinho. Gosto muito da tua visão do futebol, é por isso que gosto muito de falar contigo. Foi o nosso espaço futebol de hoje, e porque amanhã joga o Sporting, temos aqui uma adepta do Sporting que vai ver o jogo ao Jamor, vai acordar às 7 da manhã para ir a pé até ao Jamor. De joelhos. Mas sabes que o treinador do Porto foi até a Fátima a pé agradecer pelo título. E em vez de ir ao calor da noite em Matosinhos, quando os árbitros vão, não, vai a Fátima a pé. Bem, voltando a falar da tuna, já que estes senhores e senhoras também já estão fartos de ouvir falar de futebol. Mas pegando nessa questão, há bocadinho estamos a falar o que é que era pertencer à tuna, o que é que isso significava. A tuna, o pertencer à tuna, o tocar na tuna, o estar na tuna, é quase comparável ao futebol, àqueles mais fanáticos, que é a paixão e o amor para o resto da vida. Vocês com 40, 50 anos ainda se veem como os rapazes da tuna, se estiverem vivos, claro, mas ainda se imaginam como os rapazes da tuna ou vão se distanciar um bocadinho desse sentimento? Eu pessoalmente não me vejo aos 50 anos continuar na tuna ali a 100%, isso não, porque acho que é uma fase muito bonita, mas há uma altura que deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido isso, mas vou... Pá, de certeza, não tenho qualquer dúvida que daqui a uns anos, quando me vir se calhar com 30 e tal anos, uma vez por ano, de certeza que vou dar notícias de onde é que eu ando e quase certeza que devo ir ao Apocalipse este ano, ver os meus amigos da altura e reviver um bocado do espírito, que é isso que acontece com os nossos tunos antigos. As pessoas que já saíram da tuna, já seguem a vida deles, há uns que já têm filhos, uma vez por ano vão ao Apocalipse piano e voltam a viver tudo o que viveram antes. É como se for, é o recordar. O Apocalipse piano é tipo aqueles reencontros que eles fazem na América. A reunion. O reunion. É uma espécie de ponto de encontro. Sim, e mais recentemente aquilo que você na TV faz também. E voltamos nós a falar do Gosha e da Cristina Ferreira. Acho que qualquer pessoa que passe na tuna e que tenha ficado na tuna, vai ter sempre um carinho muito especial pronto, neste caso à nossa tuna, não vou dizer ao mundo das tunas, porque isso aí também já não sei, mas pelo menos à nossa tuna isso vai ter sempre, acho que é impossível. O que é que vocês consideram como as principais diferenças entre a vossa tuna e as outras tunas que existem, da experiência que têm, daquilo que vocês já percorreram ao longo do país? Sim, a vossa tuna é a vossa tuna, mas quais são as características que a vossa tuna tem que mais nenhuma outra tuna se possa orgulhar de ter? Eu acho que cada tuna tem as coisas à sua maneira, na minha opinião, porque cada tuna tem coisas especiais à sua maneira, porque cada tuna é vivida com as pessoas que lá estão. A nossa tuna, a visão que nós agora temos da nossa tuna não é a mesma visão que a tuna era há uns 10 anos atrás, porque todas as pessoas mudaram, e então a tuna faz-se das pessoas que lá estão neste momento, e não é só isso, pronto, as pessoas, os antigos e isso tudo faz tudo diferença, mas nós vivemos a tuna à nossa maneira. As pessoas que estão agora, nós por exemplo somos 30 e poucos, vivemos a tuna desta maneira. Se calhar daqui a uns 10 anos, os outros 30 e poucos vão viver a mesma tuna de outra maneira. E acho que cada tuna vive as coisas à sua maneira. Não posso dizer que a nossa é melhor. A nossa não é melhor. Não é melhor nem é pior. É vivida à nossa maneira. Mas vocês não têm um pré-requisito, ou tipo um livrinho a dizer como é que deve ser encarado o espírito, ou é tudo muito livre, tudo muito open mind? A única coisa que nós temos que nos rege é a Magna Carta. Mas a Magna Carta é um estatuto, ou seja, a tuna supostamente tem de funcionar... Fala da organização. Exato, como não fala de mais nada. Como sim, é constituída em termos de direção, os princípios básicos da tuna é o que fala... Mas também não há, imagina, não há uma regra que diga todas as tunas têm de funcionar da seguinte maneira, têm de se organizar da seguinte maneira. Não há. Cada tuna organiza-se da forma como quiser e adapta o seu método de evolução, no nosso caso é candidatos, calouros e veteranos, aos anos de curso que há. No nosso caso são 3 anos. Ora, tenta-se, pelo menos pelo aquilo que eu tenho visto, os veteranos tentam mais ou menos adaptar a evolução da tuna em função dos anos que há, mais ou menos. Agora, todos nós reconhecemos que se em vez de termos 3 anos de curso tivéssemos 5, as coisas iriam funcionar de uma forma completamente diferente e se calhar a estrutura de evolução nos vários estágios da tuna também teria sido pensada de outra forma, como acontece em outras tunas, em que eles têm mais fases. Pronto, mais hierarquias, pronto. Exato. Depende da forma como quem idealizou a tuna, quem está na tuna e como a forma de se viver em tuna é pensada. Que frase realmente espetacular, bonita. A nossa amiga Carolina, que ainda não falou muito. Nós estávamos a comunicar entre as duas. Não sabes. Você não sabe, eu estou-lhe aqui debaixo da mesa a dar-lhe uns toques para ela falar. É mentira. Sabe que a gente teve uma piada genial neste momento? É o senhor feliz e o senhor contente. Mas pronto, ok. É as típicas. Não dá muito. Okay. Levemente, numa magna tuna perto. Exatamente. Esse espetáculo. O nosso amigo Feliz apoderou-se praticamente do microfone e nós, como em qualquer... Nós, como qualquer instituição, também temos a lei das cotas para cumprir e temos que dar prioridade também às nossas meninas. Aposto que agora vai-me calhar perguntas difíceis. Chagas. Sim, qual foi o terceiro Pokémon a ser... Não, não é isto. Mas... Eu sabia. Gostava muito do Charizard. Mas pronto. Tu era o Mew. Pikachu! Bem... Cri-cri! Ok. Isto está a parecer surreal. Bom. Mas há um bocadinho, eu avalia a questão dos estágios. Também queria abordar um bocadinho isso. Como é que são os estágios? Como é que são preparados? Qual é o intuito de fazer esses estágios? Porque eu cheguei a morar com uma pessoa que chegou... pertence à tuna neste momento e que... eu digo lá fora. Mas... E foi um desses estágios, a um fim de semana, se não estou em erro. São 4 dias. E depois também apanhou um feriado de dezembro. E ele diz que aquilo foi completamente fantástico e adorou aquilo. E eu gostava de saber qual o intuito e qual o espírito com que se fazem esses estágios, para que é que eles servem. Bom, o estágio basicamente é como se fosse... É como se fosse o início de tudo. Temos o magno-ensaio, que é onde nos apresentamos e onde tentamos chamar novos candidatos para virem para a turma e tudo mais. Depois vamos tendo alguns ensaios, mas o estágio é aquela primeira... Vá, a seguir ao Rally Tascas, é aquela grande primeira atividade realizada pela turma. E são 4 dias completamente intensivos, em que vamos para uma casa, estamos todos juntos nessa casa, acordamos, vamos ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar. É muito intensivo. Fazemos ensaios de tudo. É basicamente aquele momento em que os candidatos novos conseguem consolidar bem as vozes, conseguem aprender bem as malhas do seu instrumento. É como se fosse as boas-vindas, vá, digamos, à tuna, onde eles aprendem tudo. E como é que é esse processo de arranjar a casa e de preparar tudo? Vocês já têm casas pré-definidas, já têm sítios pré-definidos, ou é tudo muito do género? Este estágio deveria ser feito no Norte. Vamos para o Norte. E depois vocês andam à procura de casas, andam à procura de sítios para onde estar. Não. Ou é tudo muito preparado, tudo muito feito de forma cerebral? É sim. Nós antes tínhamos uma casa, não era? Que era do quê? Era de um rancho. Sim, sim. Na Batalha. Era na Batalha, era de um rancho. E por norma íamos sempre para lá, porque já estava estabelecido que era aquela casa e as condições eram boas, o preço era bom, então íamos para lá. Ultimamente temos feito numa colónia de férias na Ericeira, e que tem, pronto, mudámos para lá porque tinha muito mais condições e o espaço é muito maior e podemos estar mais à vontade, fazer mais barulho. E é mais perto. É lindo. Sim. É um sítio lindíssimo. A questão de ser mais perto... Dá para mais pessoas irem, dá para pessoas estarem a trabalhar e poderem ir, À lá noite. Ter. Há pessoas que vão lá dormir, vão trabalhar e depois vão lá dormir e passar lá o resto do fim de semana. Porque se fosse na Batalha já vai ser mais complicado, porque as pessoas só iam no dia a seguir, iam perder já muita coisa do que se ia passar no estádio. É, por uma questão de logística também. Agora encontramos aquele sítio e por enquanto forem as mesmas condições, continuamos ali. Ah, sim. Estava aqui a ler uma SMS, peço desculpa. Era da namorada. Não. Eu não gosto dessas coisas. Amanhã vai aparecer no Facebook a dizer que eu sou gay. Atenção. Mas não se esqueçam depois de divulgar. Não podem, que isto é em direto. Mas pronto, depois divulguei o programa nas vossas páginas de Facebook. Certamente terão Facebook. Sim, sim, sim. Mas a gente divulga no Facebook da Tuna. Boa. Muito bom. É o que eu digo. Amanhã vai aparecer na neta. Aquele apresentador é. Aquele animador é gay. Mas, porque eu estou a insistir nisto? Não faço ideia. Mas eu ia falar da questão dos estágios. Vocês vêm com o espírito grupo reforçado. Vêm mais unidos. E depois isso consegue-se manter ao longo de todos os ensaios e ao longo de todo o ano? Ou vai-se diluindo? Porque já não é aquela proximidade daqueles 3, 4 dias. Mantém-se, porque imagina, estás 4 dias fechados numa casa, mas só que antes disso estás sempre no mínimo 2 dias por semana, entre 2 a 3 horas, fechado numa sala a fazer exatamente a mesma coisa. O estágio aparece ali no sentido de se consolidar trabalho e de se começar a adiantar trabalho para o resto do ano. O estágio é uma passagem, não é... É como a vida, uma passagem. Serve para os candidatos se ambientarem ao nível da tuna, à tuna, mas serve para os calores e para os calores e veteranos consolidarem trabalho e começarem a preparar o ano que vem. Ou seja, o estágio tem duas funções, que é integrar os candidatos na vida da tuna e os calores e veteranos conhecerem melhor os candidatos e começarem a adiantar trabalho para o ano que segue. Muito bom. Outra frase muito bonita. Não costumo mandar destas coisas, estas frases assim. Na verdade costuma, meu. É que às vezes meto-me assim no meu cantinho. As pessoas quando andam de tuna ficam assim mais poéticas. Não. Eu, por exemplo, não acontece nada disso. Eu não me digo nada de jeito, por exemplo. Mas estás a falar muito bem. Sim. Então, obrigado. Estás. Falas melhor em comparação ao Sócrates com teleponto, por acaso. É um grande elogio. Sim, mas se tivesse teleponto também não ia funcionar, porque eu ler aquilo... Não. E tens um tom de voz mais agradável do que o da Júlia Pinheiro. Sim, e a própria Cristina Ferreira. É fácil. Essa parte não é muito difícil. Imaginem que a Cristina Ferreira queria pertencer à vossa tuna e desejava ser... Nós deixávamos. Ai, não sei. Ela devia ser soprano, com aquela vozinha... Nós deixávamos. Qualquer coisa, a gente punha em terceira fila. Sim, fazíamos uma fila especial só mas, para mesmo ela, assim, continuava a ser estridente, era uma coisa... Não precisava de microfone. Ah, lá está. A gente precisava de gastar um microfone com ela, a gente passava para outra pessoa e ela ficava sem microfone, mas mesmo assim ia só ouvir. A gente se calhar punha-lhe uma surdina. Como o Peter. E porém a senhora a tocar flauta? Olha, olha, olha, olha. Era uma boa. Realmente esse instrumento não é estranho. Piada. Uma salva de palmas para mim. Uma salva de palmas para mim. Uma salva de palmas para mim. Mais uma, mais uma, mais uma. Agora gritem o meu nome. Não gritem, não gritem, não gritem, não gritem, não gritem, não gritem. Ana, já que estás aí, vou voltar a falar um bocadinho de futebol. Quem é que vai ganhar a Liga dos Campeões? Não, é o Real Madrid, não é o Real Madrid, por favor. É o Chelsea e o Bayern Munique. O Chelsea. O Chelsea, sim. Tenho fé. Há bocadinho estávamos aqui a falar do David Luiz, o rapazinho dos caracóis, sabes? Faz o teu estilo de homem, ou nem por isso. Não, já vi. Queres mesmo que eu fale do meu estilo de homem? Do Bochoca, não. Acho que é melhor não. Ui, ameaças. Bem, continuamos aqui com a tuna do Isco, já faltam poucos minutinhos para acabar o nosso programa. Vamos ficar com mais uma música e depois vamos... Opa, esta cadeira está a me enervar. E depois vamos falar sobre o evento da próxima, do próximo fim de semana, que se chama... Apocalipsepiano. Uma salva de palmas! Eu não sei pronunciar esse nome. Uma salva de palmas, é que eu não consigo pronunciar isso. Uma salva de palmas! Eu estou a levá-los à exaustão para me pagarem o jantar. Mais ou menos. É por isso é que está a haver este... Este manancial, gosto muito desta palavra, de palmas. Vamos a mais uma musiquinha, o Viver Isquecepiano. Rapaz, esta sigla é ridícula. Isquecepiano é uma sigla. Parece que estás constipado. Parece que estás a cuspir. Queres lá uma magna tuna apocalipsepiana? Amanhã de manhã. Bem, vamos ficar com mais uma música então aqui nas conversas de esquina. Vamos depois de falar sobre o evento do próximo fim de semana que se chama Apocalipsepiano. E voltamos já de seguida então. Até já. Eu quero ver o Milton nesta. Se eu fosse um poeta, eu escrevi um poema. Se eu fosse uma flor, eu seria certamente a Azucena. Para te celebrar com vontade o teu centenário, a minha alegria. Pois tu formas estudantes há 100 anos de categoria. Se eu fosse uma voz, eu seria a mais pura. Eu queria ser mais que magia para honrar o teu nome. Mas cá dentro já bate tão forte esta vida de estudante universitário. E assim te dou os parabéns pelo teu centenário. Lisboa, que te vi nascer e aqui tu na Junqueira com o Tejo a ver. Lisboa, suas tradições sempre nos acompanha nas nossas canções. Lisboa, a partir daqui vai ter saudades, não duvidem. Quem partir chorará de tristeza e de alegria. Pois quem ama uma vez isquecepiano não esquece na vida o que se vivia. Pois foi aqui que eu cresci, que aprendi sabedoria. Se eu pudesse ser noite e ser dia, a lua, o sol, as estrelas, para estar lá no céu e lembrar este viver isquecepiano. Mas cá dentro já bate tão forte esta vida de estudante universitário. E assim te dou os parabéns pelo teu centenário. Lisboa, que te viu nascer erguido na Junqueira com o teto a ver. Lisboa. te dou os parabéns pelo teu centenário. E assim te dou os parabéns pelo teu centenário. Isto realmente hoje está aqui um manancial de palmas, uma coisa. É o programa com mais palmas da rádio portuguesa. Há bocadinho falar. Assim você me mata. Ai, se eu te pego! Em relação a Michel Teló, o fenómeno já passou, não já? Não, porque nós temos um calor na nossa tuna que é igual. Está na Turquia, neste momento a fazer Erasmus. Um abraço para o Tojo! Tojo! Ele é. Vai parecido. Eu sempre disse que não, Até que um dia olhei e disse: pá, é igual. Eles foram separados. Olhos d'água outra vez. Foram separados anos. E não é só isso. Eu tenho amigos meus que estão em Erasmus, ou amigos meus com quem eu fiz Erasmus, e eles pediram muitas vezes: traduz a música, o que é que a música significa? E quantas vezes eu chego ao meu Face: ah, curti bué a noite passada com esta música. Eles ouvem, eles leram aquilo. Nós já não podemos ouvir, mas eles continuam: nossa, nossa, assim vai ser mimado. Puderam, não percebem nada daquilo. Mas na Turquia continuam com isso? Sabes que a primeira pessoa que me pediu para traduzir a música era exatamente uma rapariga da Turquia. E depois ela... Jaren, I love you! E depois ela compreendeu: ah, afinal é isto. Sim. Nunca mais vou ouvir isto. Sabes que a tradução em inglês é horrível. Oh God, Bono, if I catch you. Oh, if I catch you. Eu meti pessoas da tuna a tocar e a cantar Michel Teló. Já vimos tão isso. Orgulhoso. Nós já vimos isso, já, e não vai acontecer. Que já cantámos coisas piores, não me espanta. Mas como tuna, por exemplo, no próximo fim de semana, passar Michel Teló, vocês não cantavam Michel Teló? Cantavam Michel Teló? Ou não? Não. Faça um teaser, faça um teaser, faça um teaser. Na parte dos copos e da festa, aí, de certeza. Essa parte há sempre coisas oficiais e não oficiais. E podemos dizer que o nosso Assim Você Me Mata faz parte das nossas coisas privadas na sala da tuna. Sim. Aquelas coisas, só nós é que vimos. Só nós é que sabemos. Há coisas privadas na sala da tuna. Acho que isto é importante. Se passam na sala da tuna. Tipo de coisas privadas que podem ser aqui faladas. São privadas, lá está. Ah. Não podemos divulgar. Armamento teve 7 dias e não consegui extrair nada de vocês. Mas não se admirem de brevemente terem lá um paparazzi. Nós já sabemos dos rumores que circulam e vivemos bem com isso, por isso. Que tipo? Oi? Oi? Que tipo de... Já meteste o pé na argola. Yeah. Agora está com mais atenção. Esse tipo de rumores inclui o denominado menos 2? Menos de menos 3? Menos 3. O menos 3 é todo um outro nível que não nos atinge. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. É, não é? É capaz, é possível. Sim, senhora. É mais possível. Uma vez voltamos ao tipo de coisa que não... De tua análise... Já agora, o que é que se passa no menos 3? É que nós já agora sabemos. O que se passa em todo aquele edifício? Eu conheço como um parque de estacionamento. Onde há pessoas que atracam de poupa. Ou tribunal de praxe. Exato. É assim que eu acho que todo o edifício da AE tem uma mística especial. Sabes, no menos 3 há pessoas que estacionam, literalmente. Ficam lá estacionados. Ok. Está a correr tão bem. Ainda bem que isto está para acabar. Faltam cerca de 6 minutos para terminar o nosso programinha de hoje. Se vocês tivessem que fazer um apelo, um teaser, àquilo que vai acontecer no próximo fim de semana, que é... O Apocalipse Piano! Eu adoro isto. Ainda vais dizer a Magna Tuna Apocalipse Piano hoje. Vai ser a última frase. Ele vai guardar isso para o fim. Exato. É possível. O que é que vocês diziam às pessoas que neste momento estão a ouvir e que... Estão na dúvida se vão, se não vão. Como é que vocês cativavam essa malta? Se queres uma noite inesquecível, visita-nos no dia 26 de maio, no Polo Universitário da Ajuda, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, às 21 horas, para assistires ao 14º Apocalipse Piano. Pá, que teaser de rádio brutal. Agora um teaser de televisão, Carolina. Nossa. Tira a camisola. Não, não, não. Não ias querer que isso acontecesse. Ok. Bom. A gente já fala disso lá fora. Mas lá está, eu faço-me todas as raparigas que aparecem nesta rara. É incrível. Não, tu, pessoal, a entrada é de graça. Sim. Não vão pagar nada para lá estar. Pá, vai haver copos, vai haver música, vai haver muita animação. Vai haver gajas boas das tunas. E gajos bons também, vá, alguns. Não e da nossa tuna. Na nossa tuna não há gajos bons. Mas pronto. Tu referiste a expressão gajo bons no meu programa. Ah, desculpa, não sabia. Eu adoro-te, Carolina, e conheci-te hoje, há cerca de uma hora. E já me pediste para tirar a camisola. E foi tua veterana. Fantástico. Já começa. Ele disse uma hora, não podes dizer que foi. E foi... Feliz, tu que és o rapaz... Excluíste-me do microfone, não posso falar. Não. Tu que és o rapaz mais bonito dentro desta sala, a seguir a mim. Desculpa, não te vou pedir para ti para tirar a camisola, como é óbvio, mas... Pede lá. Também não ia acontecer. Podia pedir para fazer outra coisa. Dança. Não, ok, não peço. Mas... como é que... eu estou completamente perdido. Mas onde é que eu ia? O que é que eu perguntei? Ah, para tirar a camisola. Fazer a cambalhota. Não, para fazer a cambalhota. Eu estava a pensar nisso. O que é que preferias? Tirar a camisola ou fazer uma cambalhota? Ele não responde. Eu estou tão lixada lá fora. Pois, vais ver o chão de perto aí. Lá está, temos que aprender no chão. Só que eu te perguntasse, o que é o... Apocalipse Piano. O que é que tu dizias? É o melhor encontro de tunas que existe. Só isso? É bom. É o melhor encontro da atualidade. Fazem fila para vir sempre. Fazem fila. Pá, não é para ser o nosso. Pá, não é uma questão de gabar, mas... Primeiro já existem muitos poucos encontros de tunas. Pá, mas... Está bem, é o nosso. O nosso é o nosso. Mas é... Dentro do mundo das tunas, o nosso encontro é certo que tem um grande nome. E... Pá... É o Apocalipse Piano. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Pelo Apocalipse Piano. Ele está mexendo na camisola. Isto é incrível. Mas podes continuar. Querem saber o que é o Apocalipse Piano? Melhor é ir ao Apocalipse Piano. Porque o Apocalipse Piano vive-se. Essas coisas assim. Não outra frase absolutamente sentimental. Eu já tinha dito esta no outro dia no Facebook e por isso é que não teve o mesmo impacto. Mas isto é a primeira entrevista que vocês dão em relação ao evento do próximo fim de semana. Sim. No telemóvel. Maroto. Sim. Sim. Mas é a primeira... Sim. Sente-se. Oh, Carolina, por favor. A gente já vai lá fora. Também não precisas estar assim. Ok, que eu fiz-te um pedido um bocado indecente. Ok, mas também não... Não me queiras já vir para aqui bater, está bem? Também não é preciso. Lá fora. Agora isto errado fica... Pode ser. Fica mal. Faltam 2 minutinhos. Querem agradecer a alguém? Dar beijinhos, abraços? Eu quero agradecer à minha mãe. Sim. Deu uma luz. Ah, sim. E não há Alvalade. Sim, mas... Muito bem. A gente está a agradecer. Agradecemos a todos os ouvintes. Ah, muito bom linguagem. E ao Wisps, porque ajudar a ter... Até no próximo fim de semana, dia... 26 de maio. A partir das... 9 da noite. O grande, majestoso, inigualável evento. Muito bem. Onde é que é? No Polo Universitário da Ajuda. Qual é a morada? Rua Marindlessa. É a única coisa que existe naquela rua. A rua foi feita para ter o Whisks. Acho que aquilo tem um número, mas não vale a pena ter um número, porque só lá é um edifício. Pronto, é o Whisks. E o que é que vocês prometem? Muita festa, animação. Uma participação especial do Michel Teló? Não, talvez só se for por Skype. Ele está na Turquia, ele está na Irã. A não ser que ele apareça de surpresa. Tojó? Tojó? Se quiser aparecer por surpresa... Já te disse, Tojo, mete na caixa do correio. A rádio deve estar censurada lá na Turquia. Não está nada, só está o YouTube. Não vai ouvir. Não está. Não está, só está o YouTube. Nossa rádio não é só censurada. Na China, depois deste China. Programa, só depois desta edição, de certeza que vai ficar censurado. Vai passar censurado a ser. Tirar bolinha. A camisola e não sei o que, eles na Turquia não vão... Não vão nessa conversa, não. Mesmo agora, matar pessoas em estádios já vão nessa conversa. Bem, as conversas que ainda estão em tom de partida, eu agora vou almoçar com... A jantar, aliás, com a Carolina e vamos tratar de alguns assuntos pendentes. Nossa, assim você me põe nervosa. Gosto. São alguns assuntos pendentes. E vamos então preparar-nos também para o próximo fim de semana. Onde vai acontecer? O Apocalipse Piano! Muito bom! Muito bom! Voltamos então no próximo... Olha, sim. Eu não te queria interromper, mas falta dizeres Magna Tuna Apocalipse. Não falta nada. Voltamos então no próximo fim de semana com mais uma entrevista, desta vez sobre moda. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Vou até este evento no Isques no próximo fim de semana. É isso. E neste momento já estou a chorar de alegria. Tchau, tchau. Até o próximo fim de semana.